for a maior alegria do meu coração. Depois virou minha maior decepção. Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance. Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender que o online sem resposta é a resposta? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que é difícil de entender que o online sem resposta é a resposta? Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa. Sucesso, Gustavo Lima. Cachaça, pai, vovô. Itaipava, a melhor cerveja do Brasil, 100% verão. Bora, Tiagão, Aras, Cartacho. Já foi a maior alegria do meu coração. Depois virou minha maior decepção. Devia ter pensado antes de trocar uma vida por um lance. É que ainda tem coragem de pedir outra chance. Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender que o online sem resposta é a resposta? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta. Será que tá difícil de entender que o online sem resposta é a resposta? Cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa. Eu cheguei à conclusão, você só gosta de quem não se importa. Eleca Produções, para o Wesley, área badalada, Rodrigo Senador, alô, Matheus.